Salve, salve, rapaziada. Então pega a visão, é o funk daquele jeito. Isso que é foda. Alô, família, sintoniza, sintoniza geral. Pega a visão que o bagulho tá como. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você não tá me ajudando. Só se complica falar de fulano e ciclano mais ainda. Pros perrengue, tchau, pra inveja, tchau. Já foi, já foi. Pros perrengue, tchau, pra inveja, tchau. Já foi, já foi, já foi. Já foi, bye, bye, bye, tchau. O perrengue, tchau, pra inveja, tchau. Já foi, já foi. Pros perrengue, tchau, pra inveja, tchau. Já foi, já foi. Já foi, do gondô, do gondô, do gondô. Fico o dia inteiro falando das nossas vidas, tá criticando. Olha as minhas com você não tá me ajudando, não. Só se complica, fala de fulano e de fulano, mas ainda. E o que? Os perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi. Os perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi, bye bye. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, sai pra lá. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, já foi, já foi, bye bye. Alô família, pega a visão. Alô GR6. Só quem curte MC Kevin, sintoniza. Que vai ouvir suas braba. Alô galerinha, no está. Fico o dia inteiro falando da minha vida, tá criticando as minhas com você não tá me ajudando, não. Só se complica falar de fulano e ciclano mais ainda. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi, já foi, já foi, sai pra lá. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já foi, já foi. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Valeu família, daquele jeito que pros perreque é bye, bye, bye, tchau. Tchau, já foi, foi, foi, já foi, já foi, tchau, perreco. Alô, todos os perrequeiros que estão assistindo nós. Tchau, tchau, sai daqui, vai, vai pra lá.